Valeu. Do caralho, americano. Sempre bom tocar aqui. Aí. Aí, gente, gostaria de agradecer. O pessoal das bandas aí, todo mundo que compareceu. O pessoal que veio com a gente. Organizou o show, valeu mesmo, meu, do caralho. Deu pau no bagulho aqui, tempo. Vamos rolar um som novo. Formação nova. Mesma ideologia. Oh!